Um buraco se abriu na podosfera. No dia 28 de agosto de 2017, uma notícia triste veio eclipsar nossa alegria. Silmar Jeremia, o primeiro deviante, fundador de Psycast, faleceu. Como me disse certa vez uma garotinha de 4 anos, ele virou estrelinha. É estranho pensar que ele não vai estar mais entre nós. Mesmo distante, mesmo sendo apenas uma voz orbitando a podosfera, ele faz falta. Como pode isso? Como pode alguém que nem conheci pessoalmente fazer falta? Silmar não era apenas mais um. Apesar de não conhecê-lo pessoalmente, e de ele sequer saber da minha existência, ele escreveu suas próprias linhas no livro de nossas vidas. Sua existência curta, nesse pedacinho minúsculo de espaço-tempo, foi frutífera. Sua paixão pela ciência e pelo podcast contaminou muitos outros. Dessa paixão surgiu o SciCast, podcast que nós, do Mileniados, amamos e admiramos. Surgiu o Portal Deviante, que aglutinou vários outros podcasts e dezenas de escritores. Surgiu um projeto maravilhoso que, eu espero, será lembrado por décadas, talvez séculos. Mas sobre essa parte, os deviantes podem falar muito melhor do que nós. Nós somos apenas fãs. Mas como fãs, nós podemos falar da participação dele em nossas vidas. Podemos falar dessa amizade unilateral que surge graças ao podcast e que é tão importante para nós. Quantas vezes eu, Josinaldo, não escutei o Silmar? Quantas vezes não admirei junto com ele, não embarquei em suas viagens e sonhei ouvindo esse podcast? Quantas vezes eu não ri de suas piadas otimamente ruins? Quantas vezes elas não me ajudaram a suportar momentos difíceis ou temperaram ainda mais os momentos alegres? Eu não sei contar. Fato é que o SciCast, assim como outros podcasts, tem sido um grande companheiro nessa estrada que eu chamo de minha vida. Silmar, meu desconhecido amigo, eu não vou te dar adeus. Sua vida, encerrada prematuramente, continua. Para nós, você ainda vive. Em sua família, em seus amigos, no SciCast, no Deviante. Seu exemplo. Estamos tristes agora? Sim, estamos. A saudade dói. Saber que nunca mais iremos te ouvir dói. Mas vamos continuar alegres, porque o show não pode parar. A ciência tem que continuar sendo divertida. Até mais, meu amigo. Obrigado pelos peixes. Alô, alô, planeta Terra chamando. Alô, alô, planeta Terra chamando. Ei, mamãe, o que é aquilo? É uma cueca freada. É uma calcinha esgarçada? É uma fralda suja? Ah, é o homem cueca. E a mulher calcinha. Aí, mano, tá na hora de lavar esses panos, hein? Pois é, né? Diretamente do milênio passado, aqui é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. Gente, pra começar bem, bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Marina e eu não mando fotos no Lingerie Day em público. Eu sou o Daniel e... Olá, Marilene, em japonês é... Ora, Marilene! Eu sempre rio de abertura, gente, desculpa. Aqui quem fala é Felipe, pro Felipe Sur de Uberlândia, Minas Gerais. E todo mundo tem aquela roupa de baixo preferida. Aqui quem fala é o John e dinheiro na mão é calcinha no chão. Que horror! Meu Deus, olha o dia. Ai, meu Deus do céu. Consagrado no dia 28 de julho de 2009 como Lingerie Day no Twitter, a data vem levantando questões e dividindo opiniões. Criado por dois amigos com a intenção de receber fotos de mulheres seminuas, o evento ganhou adeptos no Twitter e em outras redes sociais. A brincadeira tornou-se um marco e uma forma de autoafirmação. Neste ano, um conhecido veio me questionar se eu iria aderir à causa e divulgar alguma foto minha com alguma peça. Eu ri e neguei no mesmo momento. A mesma pessoa ainda questionou o porquê, levantando que eu, Marina, Sou engajada em causas de lutas, quebras de tabus sociais e aberta a discussões sobre sexualidade e liberdade de expressão. Eu pensei alguns momentos antes de responder. Não me senti ofendida ou mesmo pressionada. Eu sorri. Expliquei que não se trata apenas de uma foto usando roupas pequenas. A sensualidade que paira a peça do vestuário é transcendente. Um biquíni pode ser mais revelador que um conjunto de camisolas. Lingerie Day aborda uma questão de imaginação e de flerte. Eu me ponho de pé e bato palmas às mulheres que conseguem exibir-se, mostrar lindas como são e aceitar a maré de comentários que isso pode acarretar, sendo eles bons ou ruins. Neste cast, vamos levantar questões polêmicas de divulgação de foto, a exposição própria, a facilidade que temos de divulgação e a consequência gerada por isso tudo. Vamos começar a discussão falando um pouquinho sobre o evento em si. Como eu disse na abertura, ele foi criado dia 28 de julho de 2009. Os criadores deles, quem foi, gente? Vocês podem me ajudar aqui, por favor? Os criadores foram dois empresários, né? O Fábio Rodrigues, que é o Morroida, no Twitter, de 30 anos, e o advogado Fernando Gouveia, o Graves, na época, com 25, certo? Eles, assim, são dois caras que estavam lá de boa, que tinham acabado de criar uma conta no Twitter e resolveram fazer uma brincadeira. O que eles perceberam é que todo dia era dia de alguma coisa e resolveram criar o dia de lingerie pra mulherada mandar foto semi-nua pra eles. Mas criaram só de zoeira, só pela brincadeira da coisa. E aí, John, se me permite, o que surge com essa brincadeira é um atual debate sobre uma velado, né? Ou empoderamento da mulher nos dias atuais. A menina mandar a foto quer dizer que ela é desconstruída? Não, melhor, ela é empoderada, ela é desconstruída, ela é emancipada das amarras machistas, ou ela é somente mais uma vítima desse sistema machista? Porque hoje mandar fotos nuas ou mostrando o corpo tem um significado. Mas vamos voltar lá na nossa época, né? Bem no inicinho da internet. Quem aqui nunca perdeu tempo procurando foto, né? Não tinha do Google tão forte, era o KD, né? A gente buscava foto. Era muito difícil encontrar essas coisas na internet. Hoje é muito fácil. Mas por que que hoje tá fácil? O que que essa briga entre o machismo e o empoderamento da mulher pode nos falar, né, dessa questão de divulgar fotos hoje? Eu não sei se vocês tiveram curiosidade, no dia do Lingerie Day, vocês estavam no Twitter ou viram alguma das hashtags, muitas das mulheres mandaram as fotos, né, com roupas íntimas e falando assim, eu sei que não vou agradar todos, mas tá aqui o meu, ou eu fiquei sabendo que gorda também pode participar, e comentaram desse jeito. Vocês acham que isso, igual o Felipe puxou, é machismo, empoderamento? O que isso acarreta, gente? Eu acho que tem uma linha muito tênue aí entre como que as pessoas utilizam as fotos das mulheres que, né, porventura acabam colocando fotos de lingerie no dia do Lingerie Day e como elas querem se mostrar quando tiram essas fotos. Então, assim, por mais que às vezes fique nessa ideia de empoderamento feminino, de, nossa, esse aqui é o corpo de uma mulher de verdade, ela não é a mais Sports Illustrated, Playboy da vida. Ela é uma mulher normal e ela se sente bem com o corpo dela. Às vezes as pessoas podem acabar utilizando para outras finalidades. A gente acaba colocando muita coisa na internet que ela foge da proposta que a gente quis colocar na internet. Então, eu acho que essa dicotomia é o que leva o Lingerie Day pra ser uma coisa muito dúbia, assim. Você não sabe se aquela foto vai ser utilizada como uma forma de empoderamento feminino ou se algum gordinho maluco, lá na puta que pariu, maluco, vai usar ela pra, sabe, fazer alguma coisa. Isso é bem complicado. Preocupa, né? Eu tenho 76 e 100 quilos, não se preocupe. Mas, que você tem 76, estou falando de nós. Eu tenho 65 e 120. Ganhei. Aí, mulher calcinha. Mas coitada, dá licença, mano. O que você falou, Daniel, é complicado isso mesmo, cara, sabe? Porque a mensagem, às vezes, que a guria quer passar, quando ela tira aquela foto, é essa a mensagem. De que ela é dona do corpo dela, que ela faz o que ela quer. Mas nem todo mundo compreende essa mensagem do mesmo jeito. Mas é uma questão de mostrar que ela é mesmo? Ou uma forma de receber elogios? É complicado generalizar nesse caso, Marina. Eu acho que tem os dois. Eu acho que tem guria que tá querendo só receber elogio. Ela só quer pescar elogio. É aquela menina que diz, ah, eu sou feia, esperando que a galera diga que ela é bonita. Tem aquela menina também que, bonita ou não, né, de acordo com os padrões, vamos deixar claro, mas aquela guria se sente bem e que ela quer mostrar, se mostrar pro mundo, certo? Eu acho que é complicado. Assim como tem homem que vai entender isso e vai admirar, porra, que menina bonita, ou até só olhar lingerie, ah, que lingerie bonita, ah, que foto bonita. Tem homem que vai olhar aquilo só como uma manifestação sexual. Sabe uma coisa que eu percebi? Sim, analisando o lingerie day de hoje, acaba que é uma coisa pra elas. Para elas, assim, eu me sinto bem. Olhem aqui, pessoas com quem eu convivo, como eu me sinto bem com o meu corpo. Isso eu acho bem bacana, sabe? O problema todo de exposição na internet pra mim é justamente o que vão fazer com essa foto. Mas como é um fluxo muito grande e acaba que são muitas bolhas, as pessoas acabam tendo aquelas fotos pra si e pros seus grupos. Então, às vezes essa ideia de empoderamento, que eu ainda não sei como é que funciona direito, se funciona direito, ainda tô formulando isso como produto da sociedade, às vezes ela acaba funcionando, porque para o grupo ela mostra, olha como eu estou bem e tal, sabe? E isso é interessante. É muito legal ver essa transformação que você falou, Daniel, de como o evento, né, que foi criado por dois caras pela zoeira, só para receber foto de mulher pelada, se transformou num movimento de expressão feminina, se transformou num movimento em que elas querem se expressar. Ainda assim, existem homens, a maioria dos homens, olha pra isso como, ó, oba, tem mulher pelada na internet hoje, entendeu? Exatamente, é aqueles caras que estão assistindo o protesto das feministas em frente à igreja, mas o que eles estão vendo é o quê? Opa, tem mulher de peito de fora. Eles não estão prestando atenção em nada do que tá acontecendo ou por que as meninas estão ali. Eles só estão olhando isso, tem peitinho. É, o que eu vejo é muito isso. As pessoas acabam se perdendo, assim... Pra começar, a sexualidade no Brasil faz-se muito e fala-se pouco. Então, assim, não é um assunto aberto. Acaba que qualquer demonstração acaba sendo a demonstração vulgar ou vulgarizada pela pessoa, sabe? Então, assim, nesse sentido, você acaba tendo uma exposição desnecessária pra uma pessoa que vai utilizar daquela foto que tem um significado assim, eu estou bem com o meu corpo, olha como isso aqui me faz bem, etc. Pra um fim, assim, não, eu vou me masturbar feito um coatimandril do caralho pra essa foto. Tá me entendendo? Porque quando vai pra internet, acabou. As pessoas vão utilizar aquilo de qualquer forma. O Yao Ming, por exemplo, é um meme. Ele não queria ser um meme, ele tava sorrindo apenas. Mas aí pegaram a foto dele e fizeram aquela foto de meme, sabe? Eu acho que esse é um problema. Então, mas eu vejo essa questão, esse crescimento do movimento, em duas etapas já chegando numa terceira. Como o John Bem muito colocou bem, no primeiro momento, a ideia era conseguir peitinhos gratuitos na internet, que os caras fizeram isso pela zoeira. Ele foi apropriado, né? Já que estão falando em momentos de apropriação, mas as mulheres meio que se apropriaram disso pra poder se afirmar, olha, esse é meu corpo, essa é minha postura, essa é minha atitude, bater o pé. E se tornou algo consolidado, né? Tem sim os caras que vão procurar essas fotos por questões, né, pessoais aí, cada um se encontra um. Mas tem homens que vão olhar, que são poucos, na verdade, e falar, não, que bacana, o movimento tá certo, é isso mesmo, tem que quebrar os padrões de beleza da sociedade, até porque o corpo hoje, ele é visto de uma forma muito distorcida, graças aos meios de divulgação, mas eu já vejo o início de um terceiro momento, que é a banalização desse corpo, a banalização da exposição feminina, né? Hoje os movimentos femininos estão mostrando tanto corpo, que é mais ou menos assim, ah, tem movimento feminista lutando, aí você fala, ah, vai ter mulher pelada, tipo assim, já não choca, já não pesa mais, diferentemente da nossa geração, né, os millennials, que antigamente era muito difícil uma exposição dessa na internet, né? Vocês, não sei se vocês lembram, até o próprio Fotolog tinha limite de fotos pra expor. No máximo que você expunha de fotos, era você na balada. O mesmo Orkut, né? Eram 12 fotos e tinha uma restrição muito grande de que poderia pôr, né? E acho que também a gente tinha muito medo, né? Do que parecer na internet, né? Ou não, vocês verem isso. A gente tinha Lingerie Day antes da internet até. Lingerie Day pra gente era a revista da Hermes da Tia. Aqueles catálogos que vinha com revista de mulher de lingerie. Cara, era o não, máximo mas, que a gente chegava mas... perto do lingerie Day, velho. Mas pensa, o catálogo que você tinha, querendo ou não ali, vocês eram personagens e pessoas que vocês não tinham contato. O que tem hoje na internet são pessoas de convívio. Pessoas que você tá, às vezes, vê todo dia. Não o caso, mas se eu, por exemplo, fosse Deri, vocês me veem todo dia e vocês teriam uma intimidade de me ver com uma lingerie minha. Não é diferente? Choca mais? Não sei, Marina. Eu por exemplo, eu não fico chocado, né, de ver pessoas em lingerie ou roupa de baixo, mas isso é uma questão minha, pessoal. Tava discutindo esses dias, acho que um grupo de professores, falando sobre essa questão de ser púdico, né, todo comedido e tudo mais. Eu falei, não, gente, na academia eu saio peladão, dando no banheiro e ando de boa, né, vejo de galera de cueca, galera pelada, isso aí não é uma coisa que não me choca, né. Se eu entrasse, talvez, num vestiário feminino, as meninas assustariam mais do que eu assustaria. Sabe, elas, eu acho, entende? Que aí tá uma linha bem tênue. Uma coisa é você ver uma pessoa de biquíni ou de lingerie porque acidentalmente você viu. Outra coisa é uma pessoa pôr um lingerie, tipo, esse lingerie que eu pus pra você. Isso aqui, ó, essa peça aqui é pra você. Isso aqui eu me preparei pra você. Aí é outra história, sabe? Mas é exatamente, porque as fotos que vão pra internet com a hashtag Lingerie Day, se vocês jogarem no Twitter pra dar uma verificada, elas são fotos produzidas. Mulheres com... Homens também, mas maioria. Mulheres com roupas rendadas, com peças delicadas. E às vezes até com imposições ou caras, né, de insinuação. Isso não é diferente? Eu acho que isso entra naquela questão que eu tinha comentado, de que aquelas fotos são para as pessoas, sabe? Eu estou bem nessa foto aqui, essa pose aqui, eu estou bem, não é? Essa pose aqui vai causar alguma coisa. Não, eu acho que é um movimento, se por um lado é um libertador, por outro também é até meio narcisista, sabe? Porque eu estou bem nessa foto, eu quero me perpetuar nessa foto aqui, sabe? Essa foto aqui em específico, ela é uma foto que eu me sinto bem, essa foto que eu quero me perpetuar, sabe? Eu acho que isso acaba entrando de embate com aquela ideia de muitas fotos o tempo inteiro também, sabe? Então, Daniel, essa questão de muitas fotos o tempo todo não remete àquela banalidade já que eu havia mencionado? Hoje a gente tem tanta foto, você fala, é só mais uma pessoa, só mais um na internet, né? Até um tempo atrás, os nudes eram uma coisa que, meu Deus, vazou nudes, parece que a terra parava, né? Hoje em dia, a atriz tá o nude, você fala, vou olhar só por olhar, porque... Eu acho que a gente ainda vai chegar nesse ponto. Eu acho que, se a gente for parar pra pensar na sociedade, assim, no âmbito maior do que a gente, né, classe média alta, classe média merda, a gente tem esse movimento meio que progressista mesmo, pra banalizar isso, pra quando aquela mensagem for pra mim, ela ter um significado, etc. Quando você pega, conversa com o tiozinho lá, que é sensorista, com o tiozinho que é porteiro, com o seu tio mais velho, e ele manda essas fotos pra você de mulheres peladas, caiu na net, você percebe que ainda tem que mudar muita coisa, sabe? Sim, sim. Você percebe que, por exemplo, eu tenho uma família bem bacana, assim, a gente sempre conversa sobre sexo, sobre corpo, sobre tudo. Então, na minha família não é muito difícil, mas eu tenho amigos meus que ainda não passaram por esse processo, desculpa falar, mas progressista que a gente tá passando. Mas de então, educação também, foto, né? Dos peitos da filha da Xuxa aqui, ó, ela tava usando, toma, saca? Ainda tem muito disso. Esse é o fato, né? Porque a partir do momento que você joga isso na internet, uma foto sua, seja sensual, seja de com lingerie ou não, ou mesmo nua, né? Não tem controle, concorda comigo? Ainda mais se eu enviar uma foto em privado pra alguém, pode ocorrer de vazar. Mas se eu jogar na internet aberto, de uma forma que qualquer pessoa que buscar a hashtag vai ter acesso, isso vai cair em tudo quanto é lugar. Vai cair com um tiozinho que vai mostrar pro filho, pro sobrinho, olha aqui que ela tá postando, ou fazer comentários mais... Mas como que eu ponho isso, hein? Mais babacões picantes? Do caralho? Isso, comentários com nível bem chulo, bem babacas. Mas eu também vou ter, às vezes, análise de foto. Tipo, eu acho muito bonito pessoas que fazem ensaios sensuais e tem fotos. Eu tenho amigas que fizeram e tal, já tive vontade de fazer. Mas o problema é, a partir do momento que você divulga isso em rede aberta, acabou. Eu posso contar uma história? Pode. Posso contar uma história rapidinho? Claro. E meu pai, quando eu tinha meus 11 anos de idade, ele tinha muito medo de que eu virasse um veado, sabe? Uhum. Porque eu disse pra ele que eu queria fazer jazz. Uhum. E no que eu disse que eu queria fazer jazz, é que todas as meninas da minha escola iam fazer jazz e eu gostava de ouvir jazz. Ele ouviu isso e ficou completamente desesperado e assinou Playboy pra mim. Assinou Playboy pra mim por muitos anos. Nossa, eu devia ter feito isso. Muitos anos, ele fez isso. Nisso, acabou que não só eu tive toda aquela minha adolescência de descoberta do corpo, pupunha e etc. Como também eu tive uma descoberta de, sabe, escritores sensacionais, porque eu lia a Playboy. E ao mesmo tempo... É, pô, procurem, entrevista do José Saramago, se eu não me engano, setembro de 1998, Playboy Brasil, procure. Muito boa entrevista, foi ali que eu conheci o Saramago. Então, assim, não só teve esse movimento, como a minha mãe sempre trabalhou com estética, então eu sempre vivi naquele ambiente de salão. Tanto tinham aquelas mulheres da revista ali, todas produzidas e tal, ainda não tava naquele momento de que as mulheres malhavam pra caramba e ficavam muito fortes, como também tinha aquela mulher do dia a dia que entrava no salão, toda numa roupa do dia a dia e saía de lá maravilhosa. Então, eu tive a possibilidade de ver o corpo feminino em diversas nuances, assim, sabe? E ver aquilo de uma forma até natural, até bacana. E isso não acontece com muita frequência, assim, sabe? Acaba que banaliza-se demais, não a banalidade de tipo, isso é um corpo ok, mas a banalidade de tipo, isso aqui é um corpo, eu vou tratar ele como um corpo apenas, sabe? Ô Daniel, hoje em dia a gente ainda tem um outro problema, cara, que eu vejo. É que, além dessa questão da essa banalização do corpo como um apenas pedaço de carne, sem você verificar a pessoa, sem você perceber a pessoa que está ali naquele corpo, a gente tem um problema hoje também, que é a banalização do padrão de beleza. Sim, depois que a gente teve, digamos assim, um movimento paniquete no mundo, que a gente tinha um padrão certo, se você olha o padrão de beleza antes das paniquetes, eram as meninas, eram bonitas, tinham um corpo bonito, mas a paniquete, ela trouxe aquela mulher hiper malhada de academia, aquele corpo perfeito, milimetricamente esculpido. E esse padrão, ele acabou se espalhando na internet. Porque você junta esse padrão de corpo, que é, digamos assim, quase inatingível para a maioria das mulheres. Aí você junta a cultura das meninas que queriam ter esse corpo, de se focar muito em academia. Coloca nisso ferramentas como Instagram, como Twitter, né, como o álbum de fotos do Facebook e a fábrica de likes que isso dá, né? Ou seja, essas meninas, elas querem ter aquela atenção, elas querem ter aqueles likes, elas querem receber aquela aprovação, seja masculina ou feminina, ela quer o público, né? Não é aprovação sexual, ela quer a admiração das pessoas, sabe? Se destacar a fama, aí essa menina vai pro Twitter, vai para ferramentas como Facebook e publica esses padrões. E isso faz com que as outras meninas queiram seguir. A gente acabou criando um endeusamento de um padrão de beleza hoje, cara, que é muito, muito artificial. São pessoas que são construídas. A pessoa admirada, ela é construída. Ela não é aquela pessoa nascida. E aí, John, se me permite, você colocou uma questão muito boa, essa questão do corpo construído, né? O Michel Foucault mesmo fala disso, né? O corpo hoje, ele é moldável, ele é um corpo dócil, né? As meninas hoje, elas buscam esse corpo ideal porque os meios de comunicação, a mídia coloca isso pra ela. É um novo padrão de beleza. E não só pras mulheres, mas pros homens também, né? Todo mundo hoje quer atingir um padrão de corpo que é inatingível, né? Poucas pessoas conseguem chegar naquilo. Sendo que o corpo, nem há 200 ou 300 anos atrás, tinha outro padrão. Quando a gente pega obras renascentistas ou da antiguidade mesmo, você vê aquele corpo mais cheinho, aquela mulher onde tinha que pegar, sabe? Com aqueles culotes, aquilo ali era o padrão de beleza. Não era uma mulher forte. Os homens também, né? Apesar de serem mais com os músculos mais definidos, você vê que não são homens com os padrões de masculinidade de hoje. Então o corpo passa por esse processo de adestramento. Desde as dietas, que é um sacrifício. Gente, não, se a mulher falar pra mim que fazer dieta não é sacrifício, ela tá mentindo. Porque ela abre mão do prazer de comer em prol de um corpo que ela não sabe se ela vai ter. Aí, mulher calcinha. Mas coitada, dá licença, mano. Ô, Marina, eu sei que a gente tem a mesma idade, basicamente. Como que foi passar por essa fase de transição da sua infância, assim, vendo um padrão de beleza, na sua adolescência com outro, e hoje em dia você, pensando o seu corpo hoje, mas depois desse prazo, né? Desse movimento e tal? Olha, que ótima pergunta, Daniel. Então, eu nunca me liguei muito com esses padrões, eu não sei. Eu lembro de quando eu era bem pequena, eu lembro que o ícone da época que tinha era a Babalu. Vocês lembram da novela? Que massa! Letícia Spoiler. Lembro. Letícia Spinner. Spinner, que fica girando. E ela... Não, a gente respeita. Não, ela continua linda. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, continua maravilhosa. E ela, eu lembro que ela amarrava uma chuquinha alta no cabelo e andava rebolando. E eu lembro de imitar muito ela. E tamancão, essas coisas. E ela não era... Ela sempre foi magra. Mas não era o magra de hoje, né? Não era o corpo dela hoje. Torneada isso. De academia, né? Que você vê que fez coxa e glúteo, tipo, 3 horas seguidas. Isso, não era aquela coxa sarada e tal. Então... Parecendo um centauro. E eu sempre tive ela como um modelo, que eu lembro que ela era muito linda, eu sempre achei ela muito bonita. Na minha fase de criança, quase adolescente, eu via muito Chiquititas. E eu adorava a Milly, que é a Fernandinha Souza hoje em dia. E ela nunca foi magra, né? Ela sempre teve bochecha gordinha e quadril. Quadrilzão. Exato. Quadrilzão. Com quadrilzão, vai. E porra, eu achava que eu tava bem. Que eu me enquadrava nisso, né? Só depois que... Quando eu fui morar sozinha, que depois que eu passei no vestibular, que eu comecei a... Eu sempre fui mais magra, né? Que aí eu engordei bastante. Que eu atualmente sou mais cheinha, pra quem não me conhece. E aí eu me via no espelho mais cheinha e não tinha mudado nada. A única coisa que mudou essa questão é... Tá, os hábitos alimentares de morar com a mãe e morar sozinha não são os mesmos, confessamos, né? Mas muda também metabolismo da pessoa, né? Fica mais velho, fica um pouco mais lento. Mas hoje eu vejo que eu nunca vou me enquadrar no padrão de beleza imposto de magrela. Meu quadro sempre foi mais cheinho. Minha mãe sempre falou, Marina, nunca espelha na Gisele Bündchen como modelo de corpo, porque minha família tem coxa, então tem quadril. Então nunca que eu vou ser seca. Mas ver essa mudança realmente entristece, sabe? Porque eu vivi, além disso, a questão de vestuário, que é dificuldade de achar, é mais complicado. Era isso que eu ia te perguntar agora, Marina. Aproveitando que o Daniel já te perguntou, e conseguir lingerie para o seu padrão de corpo de hoje? Você acha um desafio ou você acha que o mercado te garante um acesso Olha, fácil? Olha, já foi bem mais difícil. Hoje a... porque muitas das lingeries com tamanhos maiores busca mais aquelas calcinhas grandes ou cores de vó, né, como o povo fala. Mas, e também questão de conforto, porque tem calcinha que é muito ruim, ainda mais pra quem tem quadril largo. Aí, mulher calcinha. Mas dá licença, mano. Mas hoje em dia, acho que com essa luta, eu acho que o Lingerie Day trouxe muito pontos positivos nesse quesito. Porque você jogou na mídia, ó... não é só magrela que tem. Então, temos que fazer lingerie para pessoas com um pouco mais acima do peso? Ou não acima do peso, fora dos padrões impostos? Eu lembro que quando comecei a namorar, muitos anos atrás, eu queria comprar um corselê ou qualquer coisa. Aquele negócio que a Paula Fernandes usa... Vocês sabem o que é? Que aperta? Da Renascença, que é trem? Aperta a barriga e sobe os pulseiros? Não, não. Pegando os peitos, gente. Sei que é. Corselê mesmo. Eu sempre tenho a dúvida no nome. E aí, era uma dificuldade achar uma numeração pra mim. Porque os modelos foram feitos pra pessoas mais magras. O que não faz sentido nenhum. Porque é justamente pra moldar a cintura aquilo lá. E só tinha o tamanho pequenos. Hoje em dia, você acha tamanhos extra G, se você quiser. Pessoas de todo porte físico conseguem adquirir um desse. Cara, eu olho pra aquela peça, apesar de ser bonita, mas me dá uma dó quando eu vejo uma mulher usando aquilo. Eu tenho a impressão que assim, com umas 4 costelas eu fico quebrado. Olha... Eu fico pensando assim, gente, pra onde foram os órgãos internos daquela pessoa? Tô nos peitos. Mas é aí que tá, John. É porque o corcelete, ele era utilizado muito com vestidos. E geralmente as mulheres que tinham porte para usar o vestido, né? Elas sensualizavam mais, os seios eram mais valorizados. Inclusive, quando várias mulheres vão se casar, elas usam aquilo ali pro vestido, né, de casamento ficar certinho ali no corpo, aquele corpo esbelto e tudo mais. Então ressalta não só os seios, mas também o quadril, porque aperta, fica fininha a cintura e o quadril fica largo. Então aquela coisa mais bonita, assim, de valorização do corpo da mulher. Claro, é uma tortura. Eu acho isso uma tortura, porque eu fico de sem ar, cara, só de pensar. Eu falo a verdade, eu admiro as meninas, o quanto elas conseguem se sacrificar pra ficarem bonitas, cara. Porque, primeiro, salto alto. Aí bota um salto alto que vai andar, vai doer o pé. Cara, eu olho pra aquilo, meu pé dói só de olhar. Bota um corcelete que tá quebrando as costelas. A calça jeans, cara, é apertada. Eu vi todas as meninas quando... Eu vejo elas vestindo a calça apertada. Velho, como é que você vai andar, minha filha, desse jeito? Maquiagem pra tirar, tem que usar uma britadeira. Não, tanta maquiagem. Véio, é muito sofrimento pra ficar bonita, gente. E eu me pergunto assim, quem criou essa indústria de monstruosidade, essa indústria de torturar tantas mulheres pra elas ficarem bonitas desse jeito? Nossa, assiste Mad Men, pelo amor de Deus, cara. Assiste Mad Men. Cara, eu vou assistir. Fala muito disso. Homem gosta Fala de mulher disso. Pelada. Não, cara. Homem aí que tá, eu acho que homem gosta de mulher, para além de tudo, sabe? O problema é que a gente criou-se toda essa noção de que homem gosta de mulher, vírgula, desse jeito. Quando na verdade, muitos homens fazem com que essa afirmação retardalhona seja perpetuada. Mas pessoas gostam de pessoas, sabe? Sem a necessidade de parecer alguma coisa. Porque quando você gosta de alguém, quando você se interessa por alguém, você vai achar alguma coisa bonita, cara, não tem jeito. Ainda mais quando a pessoa vai e coloca um corselet apertadão pra você, falando, eu coloquei pra você, bicho. Que sensacional. Mas, Daniel, só te interromper. Cara, é assim, cara, imagina você ali, anos 2000, né, entrando no milênio. Você, na sua adolescência, tem aquela menininha que não tá no padrão de beleza, cara, que é imposto pela sociedade. Você gosta dela, você se sente atraído por ela. Mas você chegaria nela, você pegaria na mão dela e andaria com ela? Aí é que tá. Eu mesmo nunca tive essa de gostar da menina mais bonita, sabe? Não, mas aquela a gente não tá falando da mais bonita. Não, então, não. Sim, com certeza. Se eu gostasse dela, com certeza. Eu nunca tive problema com isso, sabe? Mesmo. Mas aí isso é uma questão completamente diferente. Completamente diferente. Eu nunca tive a necessidade de gostar de alguém dentro do padrão. Às vezes a pessoa não era mais bonita. Como foi a minha vida inteira? Eu nunca me relacionei com uma pessoa que era a mais vista como a mais bonita. Mas isso é porque isso foi trabalhado comigo desde muito cedo, assim. Você tem que gostar do que você gosta e não, pronto, não, acabou, você sabe? Mas vamos supor... Você tem uma história de contato. Vamos supor no contexto, gente. Pensa assim, a indústria tá divulgando mulheres lindas, loiras, isso, peitudas, de olho claro, maquiagem perfeita, contornado, rosto, o cara da quatro, e as meninas que são as mais vistas na adolescência, que é a fase mais difícil, mais cobrada das crianças, ou mais onde os hormônios estão fervorosa, não sabe direito o que acontece. Essa adolescente, ela não é vista. Só que aí aparece um evento no Twitter, na rede social, onde ela pode se mostrar. Falam pra ela, pode mostrar. Onde indústrias de lingerie apoiam a causa e começam a divulgar suas modelos em lingerie pra divulgar as lingeries das coleções, etc. E ela pode... Falam pra ela, tudo bem você se mostrar. Você mostrar quem você é. E aí ela se mostra e ela tem 1000 views, tem retweets, ela tem comentários, ela tem alguém falando assim, nossa, que linda que você é. E isso surpreende, porque creio que todos nós aqui, apesar de você ser a única menina aqui na conversa hoje, a gente passou pela escola, né, todos os dramas de adolescência, e sempre tem aquela menina que é mais na dela, ela não chama muita atenção, ela não tem nenhuma característica padrão de beleza. Mas algumas vezes você vai no clube com a turma, você olha pra aquela menina de sutiã, de biquíni, né, ou até mesmo de maiô, você fala, nossa, ela era tão bonita assim. É, você conhece ela fora da escola com roupas que não são os uniformes e fala, nossa, sabe, ela muda a pessoa, a roupa muda a pessoa. E a lingerie, principalmente, eu acho que ela traz muito mais de, olha, esse é meu corpo, né? Eu consigo me mostrar assim. Você não me vê dessa maneira em outros lugares, porque eu não posso ser dessa maneira em outros lugares. Não só isso. Pensa também em questão de... A gente usa máscaras sociais, mas vamos pensar em uniformes sociais, né? O lingerie, querendo ou não, quando você vê a lingerie, a mulher de lingerie, ela tá pro trabalho, né? Tipo assim, é um momento íntimo ali. Então, já remete a outras coisas. Você coloca um biquíni, por mais que o biquíni possa mostrar muito mais do que a peça de lingerie, tem biquíni de cortininha revelando muito, fio dental, etc. Enquanto peças de lingerie são rendadas, mais cobertas. Mas o fato da lingerie nem é o cobrir, né? O tecido que cobre. É a uniforme e o propósito daquele uniforme. Eu acho que é a intenção, assim, sabe? Nesse sentido, eu acho interessante. Porque se for pra uma coisa assim, eu me sinto bem com o meu corpo, eu acho fantástico. Eu acho que você tem que se sentir bem com o seu corpo fora de Lingerie Day também, sabe? Se a Lingerie Day foi um, sei lá, um preâmbulo pra que você se sinta bem com o seu corpo, ótimo. Mas não tem que ser um motivo, sabe? Eu acho que tem mecanismos... Tem que ser uma coisa de todo dia, você me entende? Uhum. Não só no dia 28 de julho pra se fazer. E não precisa da internet pra isso, né? Eu acho que não. Eu acho que se servir pra isso é muito válido. É óbvio que com toda aquela questão que eu disse de um camaradinha lá no porão dele olhar aquela foto e né, virar um quatimandril em cima dela. Flap, flap. Daniel, aí que tá, velho. A gente não pode ficar só, assim, pensando tanto nesse cara, entendeu? Porque, velho, eu acho o seguinte, tem muito cara desse tipo na internet? Tem muito cara assim no mundo, velho. Só que tem uma galera que tá, digamos assim, cada vez mais entendendo o movimento, entendendo que tem que ter respeito pela mina, certo? Entendendo que não é só um corpo, é uma mina. E essa galera que vai se trancar no porão, né? Se trancar no banheiro e ficar só malhando o braço direito, mano. Mano, tem cara que... Você vai levar... Me desculpa, eu vou levar em consideração a opinião de um infeliz, velho, que só pensa nisso, cara. Tem cara que tá aí comprando cabrito inflável na porra do Mercado Livre pra fazer isso, velho. Não dá pra gente ter controle sobre isso. Você dizer assim, a menina vai botar uma foto bonita, mas ela não pode botar porque... Não, eu espero... Inclusive, eu espero que não seja. Mas, assim, o problema é a consequência disso. Sim. Deve ser uma porcaria, eu não sou uma mulher. Por isso que eu não adiro. Entendeu? Esse é o problema. Tipo, a pessoa não vai aderir porque vai ter esse filho da puta, vai ter alguma consequência, sabe? É óbvio que é ótimo você se exprimir e tal. Ignora, você é homem, se você botar uma foto de sunga, vai ter um cara desse que vai pegar a sua foto pra se masturbar. Você vai deixar de fazer isso? Ó o Daniel agora pensando, ó. O problema é que... O problema é que com mulher é sempre pior, cara. Com mulher é sempre pior. A questão não é essa. Eu tenho uma máxima pra mim e não sei se você já falei pra vocês ou acho que o Felipe eu já falei isso. É que eu sempre falo, todo mundo pode fazer o que quiser da vida. Não tem problema. A questão é você aceitar as consequências disso. Eu sou uma pessoa que eu já tive problema de inferioridade, já lutei com isso, já tive problema de autoafirmação e já me senti um lixo e outras coisas. Hoje eu sou bem tranquila com o meu corpo, eu vejo o meu corpo muito bem, acho ele ótimo, poderia tirar umas pancetinhas aqui e ali, mas tudo bem. E mesmo assim, eu não quis aderir ao Lingerie Day pensando nessas consequências. Mas eu tenho fotos minhas na praia, de biquíni, e que é diferente, entendeu? Eu não compro a briga de me expor com uma lingerie na internet, mas eu não vejo problema em talvez uma foto na praia de biquíni, que é totalmente diferente, entendeu? Mas eu entendo, você, por diversos fatores que são seus e apenas seus, não se sente confortável com isso. Mas é que tá, abre pra outras pessoas, sabe? Eu entendo que tem quem quer e quem precise dessa afirmação, sabe? Tá buscando justamente essa afirmação que talvez não tenha. Vou postar uma foto, vai que alguém goste, que eu preciso que alguém goste, sabe? Que a pessoa tá sentindo mal e quer um elogio, que elogio faz bem. Aí, mulher calcinha. Mas cuidado, dá licença, mano. Só tem o caso, por exemplo, também da menina, que ela se sente bem com o corpo dela, mas ela quer aproveitar também pra se promover. Sim. Profissionalmente, inclusive. Sim, entendeu? Sim, é uma oportunidade ela ter também de se mostrar, de mostrar o trabalho dela, o corpo dela, que faz parte do produto que ela tá querendo vender pro mercado, que não sim. tem nada de errado com isso. Não, não tem problema, mas é aí que tá, a pessoa tem que comprar o que vem na consequência. Eu, sinceramente, acho o seguinte, nesse caso específico citado pelo Daniel, dessa consequência específica, velho, é ignorar, cara. Você, a partir do momento que você botou sua foto na internet, fazendo qualquer coisa, cara, tenha certeza, são 7 bilhões de habitantes. Existe uma possibilidade muito grande de que um desses infelizes pegue a sua foto pra poder se masturbar. Sim. Você tá lá consertando o carro, ele achou aquilo empolgante e vai mandar ver. O meu problema não é nem esse, John. Tipo, o meu problema é toda aquela questão de gente enchendo o saco, sabe? De intimidação. Esse é o problema. Uhum. Tipo, nossa, você botou foto na internet e você é uma piranha. E isso. Eu vou... isso é uma merda, cara. Só um adendo aqui, fazendo a visão reversa, né? É, vocês me têm no Facebook, né? Como eu sou professor, então eu faço muito evento com os meus alunos. O último evento que eu fiz com eles foi uma festa junina, onde eu fui a noiva. Então eu tava vestido de noiva. Né? Inclusive, a personagem tem um nome, é Transpira, Caipira Trans. Isso, que genial. Depois põe o link aí, fica ridículo aquela foto. Mas enfim, cara, tem enchimento de saco? Tem sim, cara. Isso aí, tanto pra homem quanto pra mulher, porque é piadinha e tudo mais. Mas as pessoas têm que relevar. Né? Infelizmente, cara, babaca no mundo tem demais. Sim, mas você tem que saber a briga que compra, né, Felipe? Você tá ciente disso, você sabe que tem esse retorno, tudo bem. Vai de cada um, entendeu? O limite de cada um. Felipe, aí a gente agora tá tocando em outro assunto, porque uma coisa é o que alguém vai fazer em sua intimidade com a sua foto. Isso aí, eu sinceramente não me diz respeito, que alguém vai fazer em sua intimidade com a minha foto, porque a intimidade dele não é problema meu, desde que fique lá. O problema é quando ele traz isso pra internet, sim. pra público, e vem trazendo principalmente pra cima da pessoa. É o caso do assédio, da encheção de saco, da agressão. Velho, nesse ponto eu sou taxativo. É difícil? É, mas nós temos sim que comprar essa briga. Não apenas no Lingerie Day. Em qualquer coisa que você queira fazer, que não estiver prejudicando ninguém, que é uma coisa que você faz porque você gosta, certo? A ideia é muito simples, velho. Se apareceu alguém enchendo o saco, ignora. Liga o foda-se pra esta criatura, entendeu? Ela não tá pagando tuas contas, ela não tá botando feijão na tua mesa, ela não te ajuda na hora que você precisa. Então essa pessoa não tem o direito, por mais que ela ache, de dar opinião na sua vida, principalmente se essa opinião for agressiva. Ah, José, você não passa por isso. Já passei por muita coisa desse tipo, e principalmente em vida pessoal, entendeu? Devido à minha condição de pessoas quererem interferir na minha vida. Uhum. Todo mundo passa por isso em grau maior ou menor. A gente tem que aprender o seguinte, velho. Liga o foda-se. Por quê? Se você olhar, quem é que mais vai fazer esse tipo de coisa? Quem é que mais vai se incomodar? É gente frustrada. É gente conservadora demais. Gente que acha que todo mundo tem que viver a vida do jeito dele, certo? Esse tipo de pessoa, se você permitir que ele interfira na sua vida, ele vai interferir cada vez mais. A minha política é simples. Eu digo não, meu amigo. E a única forma que você vai ter de vir pra cá é afetar minha vida, me desculpa, é com a arma. Usa uma arma. Se você não tem uma arma, não precisa ter. Tá quase, hein, Brasil. Eu não sou a prova de bala, entendeu? Eu não sou a prova de porrada. Mas se você não tiver disposto a dar porrada, se quiser só gritar na internet, mano, grita à vontade, velho. Isso só mostra quem é você, não eu. Aí, mulher calcinha. Mas cuidado, dá licença, mano. O que vocês acham a diferença de geração e essa exposição na internet? É porque a nossa era mais difícil e tal. A geração que tá vindo, né, ou as mais novas que nós, eles nasceram na internet, né? Todo mundo é um potencial famoso da internet, um youtuber, etc. Então a exposição da imagem deles, vocês acham que é mais fácil que a nossa? Eles têm esse desapego maior do que a gente? Então, Mari, eu acho o seguinte, porque talvez os meninos vão concordar comigo. Quando nós estávamos lá na nossa adolescência, nossa geração, até a visão da menina, do corpo da mulher, era uma coisa que não era muito jogado na nossa cara. A gente tinha contato mesmo, era com Playboy, que a gente escondia debaixo do colchão e trocava com os colegas, né? Cada um tinha uma revista e ela circulava entre os amigos. Aquela então, página o próprio dura, corpo da mulher, né? Colada. Envernizada. Que nojo. Eu fico imaginando daqui a 20 mil anos, quando os arqueólogos acharem essas placas petrificadas e começarem a analisar o material. Aquelas tábulas sumero-acadianas, né? Uhum. Só que vão ser da nossa geração. Eita lá. Hã? Tiazinha? Feiticeira? Será que eram deusas dessa civilização? E eram, a gente cultuava. Com certeza. Então, a visão que a gente tinha do corpo da mulher era da mulher adulta. O corpo da mulher adulta sempre foi mostrado pra nós. Banheira do Gugu tava aí pra isso, Tiazinha, Feiticeira, Carla Pérez no El-Chan. O corpo da mulher adulta era mostrado, o da menina não era mostrado. Então, a exposição da menina barra adolescente não era algo que se via, né, com muita frequência, até porque as famílias seguravam bastante. Hoje, você não tem um controle sobre isso, né? Principalmente as meninas mais novas, essa geração que nasceu com os meios de comunicação muito ativos, que a vida deles é uma vida online, é uma vida conectada, eles não têm essas barreiras sociais que foi colocado pra nós. Elas simplesmente tiram foto e postam, seja com lingerie, seja com roupa de frio. Ela é livre pra fazer isso. Claro, tem consequências? Tem. Mas eu acho que a nossa geração, ela foi descobrindo, né? A gente, igual eu lembro na minha adolescência, numa cidade bem pequena, um grupo de meninas se juntaram e tiraram umas fotos de lingerie e tampando o seio, assim, sabe? E deixou no computador. E o primo foi mexer e viu. Aí o primo mandou pro outro primo e falou assim, olha o que eu achei. Não passa pra ninguém não, né? E que filho da puta. No outro dia a cidade inteira sabia. E uma das meninas era filha de um dos diretores da maior escola que tinha. O outro era filho do vice-prefeito. Foi um bafafá. E aí cada uma foi pra um lado, né? Mandaram pra estudar na cidade vizinha. Vai ficar na casa da avó, na outra, e etc. E quem não fez isso, ficou tipo assim, pô, né? Olha o perigo que dá circular a foto, tirar uma foto dessa e colocar num computador. Então a gente aprendeu isso. A galera que já nasceu com a internet instalada, o Wi-Fi rodando, eles já tinham essas fotos na internet quando eram pequenos. Os pais dele tiraram e os pais dele postaram quando eram criancinhas e tal. Então eles já estavam desde cedo expostos. E então, e continuou, aí já nasci exposto, vou continuar sendo e me expondo, né? Vocês não veem muito isso também ou não? O pessoal simplesmente não se importa muito com isso. Você vê fotos aí de adolescentes na internet, em redes sociais, que, poxa, a gente olhava aquilo antigamente, praticamente conteúdo de revista masculina, e as meninas estão postando publicamente no Twitter e no Facebook. Então, assim, eu vejo o seguinte, que ele já tá chegando no ponto em que elas não estão nem aí se alguém vaza. Elas querem mais é que vazem mesmo. Quando eu falo, desculpa, elas não. Eles, no geral, os adolescentes todos, homens e mulheres, eles estão brincando, são crianças brincando de sensualizar. E eles não se preocupam mais com as consequências. Esse caso que você citou, por exemplo, tem muitos casos no Brasil. A menina vazou as fotos dela de lingerie, nem nua, de lingerie na internet. E foi aquela coisa, aí a menina tentou se matar, a família brigou, ou então mandou pra outra cidade. Hoje em dia vaza a foto da menina transando, a própria menina tá rindo do caso. O próprio menino que vazou a foto ou o vídeo tá rindo do caso. Eles estão chegando, tá chegando num ponto em que, eu não sei, eu sinceramente não sei se isso é bom ou se é ruim, mas que as pessoas assim, vazou a foto, dane-se. E daí? É tipo assim, é a coisa mais natural do mundo. Ué, daqui um dia vão começar a estranhar o fato de você não ter foto pelada na internet. Mas daqui uns dias não, João, já é assim, né? Tanto que, falando, eu como sou professor, eu tenho contato com várias pessoas diferentes, público e tudo mais, eles me pedem, professor, passa o Facebook. Ah, mas você não tem foto. Na verdade, eu tenho um monte de foto no Facebook. Claro, pro público seleto, né? Eu configuro ele pra isso. Agora, eles entram, mas não tem nada no seu Facebook, não tem foto. Mas vocês entram no meu Facebook pra ver foto minha? Então, assim, eles estranham que as pessoas mais velhas que eles não têm essa exposição descarada nas redes sociais. Porque eles têm Instagram o tempo todo. E outra, né? A nossa geração não tinha acesso a câmeras com qualidade, né? Quem tinha celular com câmera quando a gente era jovem, criança, adolescente, meu Deus do céu. Rica. Era rico, né? Milionário. E câmera boa era aquela de 2 megapixels. que era, pra nós hoje é frontal. Mas antigamente era muito difícil ter celular bom com câmera. Hoje o celular tá aqui com a câmera. Você pega, tira foto, já conectado. Faz upload automático. É conectado. Então o fluxo de informação visual não choca tanto, porque é muita, muita informação. Cara, às vezes você nem para pra pensar. Ah, fulana tirou foto de lingerie e postou na internet. Tá, mas eu vi ela de biquíni semana passada, é quase a mesma coisa. Aí, mulher calcinha. Mas coitada, licença, mano. Um pouco de futurologia aqui, baseado nisso que a gente conversou até agora, sobre essa, como era antigamente e como tá hoje. Como é que será que vai ser daqui a 10 anos, né? Já pararam pra pensar nisso? Um holograma. Não, você quer que eu te falo assim, na perspectiva sociológica mesmo? É a perda dos sentidos, novamente, a banalização. Assim como a Ana Arendt coloca sobre a banalização do mal, nós teremos a banalização do corpo. As pessoas vão precisar sempre modificar os seus corpos pra chamar a atenção, mas ninguém vai dar moral pra isso. Porque a gente vai ter braço robótico, nós teremos cabelos que mudam de cor, teremos íris que, com lentes que já são a própria interface de um sistema operacional. Então as pessoas serão tão montadas que é aquela coisa, o que era choque, deveria ser chocante, não choca mais. E aí eu creio que nesse ponto a gente vai acabar buscando cada vez mais experiências diferentes, não um visual diferente, Felipe. Eu vejo, por exemplo, hoje a tecnologia sendo já desenvolvida no sentido, por exemplo, do sexo virtual. Sendo desenvolvida no sentido de permitir que duas pessoas possam fazer sexo à distância. Ou sexo com robôs, por exemplo. Cara, isso vai acontecer, por mais absurdo que pareça hoje, vai ser natural. Então, sabe o que eu pensei agora, que eu lembrei? Daquele filme das três conchinhas, a senhora que vocês estão falando de sexo virtual. Ah, qual capacete! Meu Deus, cara! Grande Stallone cobra! Nossa, Wesley Snipes. E vou falar a verdade, o sexo real é poderoso, mas eu vou dizer a você, se a gente atingir esse nível de tecnologia, a experiência sexual vai ser muito mais poderosa. Mas, John, é aí que eu entro e falo, hoje nós já vivemos isso, nós vivemos a experiência, nós pagamos pela experiência, né? Inclusive, as pessoas hoje em dia querem mostrar experiências no Facebook. É eu numa viagem, é eu fazendo um rapel, é eu fazendo alguma coisa, eu experimentando coisas que fogem do cotidiano. A gente já vive isso, a gente já paga pra ter essa experiência. Eu acho que agora todo sexo é uma masturbação, cara. É, porque você tá feliz olhando pra si mesmo o tempo inteiro. Tipo, olha como eu sou gostoso comendo ou dando para esta pessoa, sacou? Eu acho que é muito mais nesse sentido do que, sabe, o corpo em si. Tipo, é muito engraçado isso pra mim. Parece que a gente, ao invés de estar evoluindo pra se conectar melhor, a gente tá evoluindo pra ser um bando de egoísta, autocêntrico do caralho, sabe? Niilistas puros. Nós seremos niilistas puros. O mundo vai ser uma porcaria. Porque você não vai ter contato humano, cara. E o contato humano, ele é necessário. Mas a tecnologia substitui tanto esse contato humano que a gente meio que vive numa bolha e a gente não sabe se relacionar mais com as pessoas. Eu, que não sou da geração nova, eu já sinto dificuldade em me relacionar com certas pessoas com outros padrões de uso de tecnologia, de perspectiva, até mesmo de sexo, cara. É difícil hoje em dia você se relacionar com as pessoas. Aí, mulher calcinha. Mas coitada, licença, mano. Então, agora depois de a gente ter discutido isso tudo, a gente ter desviado até um pouquinho do assunto, depois a gente vai entrar mais em alguns desses temas em outros casts. Quero uma opinião masculina de vocês, de alguns detalhes que do Lingerie Day mesmo em si. Então, gente, vocês preferem renda ou algodão? Renda me coça muito, acho que eu fico mais bonito de algodão, mais confortável. algodão é mais confortável no dia a dia, cara. Renda é foda. Pô, você vai sair com aquela menina e você fala, na moral, vou botar aquela calcinha de rendinha. sutiãzão massa de rendinha, preto, pra falar assim, não, vermelho, né? Eu vermelho. Tô mal intencionado. Hoje, Marilene, é hoje. Cara, o sutiã, não, o sutiã de renda preto, fala a verdade, velho, assim, ele dá uma valorizada desgraçada no peitoral, sabe? Se você souber usar o sutiã, porra, sim, fica forte. Que é isso, você fica parecendo o The Rock. Mas todo dia aquilo aperta, velho. E aquele, não, e aquele não, arame não, que pega embaixo, cara, sabe? Aquilo corta. Você tem que usar aqueles faixas, tá ligado? Faixa assim, que tem um pouco de lycra no tecido, que aí só dá aquela segurada. Mas aquilo pra não lá não cai, não, costas. Gente? Ah, o meu não cai, o meu tem pezinho. Porra, velho, aquilo não cai não. Levanta os peitos, fica massa, velho. É o parceiro da Schwarzenegger, velho. Eu tenho três, eu tenho quatro palavras pra você. Dwayne The Rock Johnson, três. Gente, não, com ele fica lindo. Agora vocês vão me desculpar, gente. Como bom judeu, sempre algodão. Algodão. Sempre algodão, não tem como. Não, no dia a dia não tem como, velho. Então. Tem que ter conforto, pô. Pera aí, velho. No dia a dia, velho, imagina, cara, aquele negócio de renda, sabe? Fica o negócio bingulinho, escapulando pelos lados. Não. Ah, bege mesmo, é mais fácil de limpar, inclusive, não fica muito manchado. Bege vovô, sabe? Um topzão, assim, você mete vovô. Aquele topzão, igual eu falei, assim, só uma faixa e Dwayne The Rock Johnson bate palma. Ok. Lá em Valhalla. Então, e 6/7/8, o que vocês acham? Vocês usam ou não? Ah, eu não uso porque eu gosto de ser natural, né? Tipo, eu sou natural e tal. É. Então é cinta liga, dá uma melhorada, assim, porque não fica com aquela meia, aquela coisa assim. Não sei, cara. Sei, cara. Eu acho o seguinte, velho, na hora de tirar aquela porra, fica enganchando os cabelos da perna, dá uma agonia. Só em casamento, né? Casamento você usa, porque terno, né? Não. Tem que usar pra ficar mais. Ajuda com terno, cara. Mas fora isso, não dá não, velho. Ah, entendi. Eu coloquei aqui melhor posição, mas eu não lembro o que que era. Melhor posição para retirar a lingerie, deitado. Deitado, sempre. Não sei, você escapou, não lembro. Mim. Deitado. Se você joga na cama, começa arrancando assim, ó. Dá uma virada de lado. Você pega a mão da menina e leva atrás, assim, agora você vai tirar meu sutiã, sacou? Eu acho que isso é mais show, assim. Uhum. A menina fala, que caralho tá acontecendo? Mas aí ela vai e tira, então, assim. Vocês já pegaram mulheres que não sabiam desabotar o sutiã? Que não sabia, não. Aí mas a gente já faz a surpresa. É aí que a gente se vinga. É aí que a gente se vinga, porque o que eu fiz uma vez foi colocar um cadeado daqui com 5 posições de senha, meu irmão. É um cubo mágico, você coloca um cubo mágico, sabe? Aí a pessoa tem que resolver o cubo mágico pra poder sair, cara. E quando é na frente? Aí na frente é o pior, cara. Não é tão difícil quando é o inverso, quando a gente tem que tirar delas. Mas aproxima bem, dá pra elas terem uma ideia da dificuldade que a gente tem, entendeu? Até chegar no ponto de ensinar. Você tem que ensinar, né? Tá. Ó, menina, preste atenção, é assim. Sim. Tem, na próxima eu quero ver você fazer isso com a mão só. Vocês impõem um padrão, entendi. Vocês são empoderadas. Uma vez eu consegui tirar de uma menina com a mão só, velho. Foi um milagre. Eu acho que quebrou, na verdade. Mas, mano... Ah, deixa eu contar um segredo pra vocês. A minha mãe me ensinou a tirar quando era mais novo. Hoje em dia eu tiro com a mão só. Cara, é um jogo... Filho, você vai precisar disso no futuro. Não tô zoando, é um jogo verdade. De dedo. É dedo e força, cara. Não tem como. Tem que saber aplicar a força ali pra soltar ganchinho. Você puxa com o dedo do meio, junta o dedão e o anular, assim, empurra e depois abre. Um momento que agora a gente vai ter um tutorial de como tirar o sutiã. Peraí, vai, Daniel. Atenção, vai começar agora uma teleaula de biologia segundo grau. Este curso tem um total de 50 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 17. Bons estudos! Você vai pegar o seu dedo do meio, vai puxar a parte de trás do sutiã, vai juntar o anular e o dedão, fazendo uma leve pressão assim, enquanto você puxa pra trás, depois você abre a mão, os dois ganchinhos, ou mais, que ficam ali, segurando um lado e outro do sutiã, eles vão sair dessa forma. Mas isso, amigo, apenas na prática. Então pratique muito com o seu sutiã, que eu sei que você usa. Melhor tutorial da internet. E agora eu vou dar um alerta pra vocês, tá? Não acreditem em filmes. Não, não, pelo amor de Deus. Eu já estraguei esse sutiã, tive que gastar quase 60 pau na porra do sutiã. Deus me livre. Não tô zoando, tô falando a verdade. Não, é além de poder machucar, gente. Véi, não tem nada que corte mais tesão do que uma mulher tentando te matar. Credo. Agora acho que essa pergunta é pra mim, né? Cueca, samba, canção ou boxer? Gente, eu acho que eu sou uma mulher de boxer. Eu prefiro que não ficar rapona. É, mulher de boxer é massa é mesmo. Não, fica com aquele volumão. Eu me sinto mais Mas o pior é que eu tô falando isso. Não. Mas é interessante. Não, mas agora eu pergunto. Ele falou certo entrar, também. Não, mas quando fica aquele volume ali, é melhor ou quando fica, tipo, eu sou um sujeito mais assim, livre? Livre, liberdade sempre. Aí, mulher calcinha. Mas cuica, dá licença, mano. Qual a cor que vocês acham que valoriza mais? Eu como sou moreno, mas também não sou branco, não pode ser amarelo, assim. Tem que ser um tom mais vivo, não pode ser um tom pastel. Então eu uso geralmente preto, pra dar aquela coisa assim, sou gótico e feiticeiro, sacou? Uma rendada. Ah, eu fico super certo. Cara, preto. Minha giromba é trevosa. Tem que ser tudo preto. Gente... Tem que ser branco, porque no meu caso, a minha bunda já tem luz própria, ela já é branca. Então não faz muita diferença quando você tira ela de aí. Continua branco as coisas. Jesus, altos imaginais aqui. Não, cara. A gente não tá fazendo imagem do inferno, tá fazendo documentário do inferno. Não, nove círculos, o seu inferno tem poucos, os nossos tem pelo menos 24. Credo. Mas não, puxando um pouco mais sério, tipo assim, pergunta pra menininhos, vocês mesmos. Vocês têm preferência de cor de lingerie quando vocês saem com as meninas? Ou não? Preta. Preta? Olha, sinceramente, preto eu acho muito bonito, preto. Mas assim, sinceramente, se a lingerie for bonita e se eu tiver afim da guria, qualquer cor, velho. Não, a gente vai entrar nisso. Ah, não, John. Desculpa, assim, eu já meio que... Já tive perda de libido. A menina tava com sutiã, aquele azulzinho bebê, aquele azul sonso, velho. Cara, não. Ah. Se eu tiver na pilha, velho, sinceramente, cara, ela pode estar vestida de bombeiro. Não, sim. Pode estar com a camisa do sim, Flamengo. Mas... Pô, cara, você... Tipo assim, não combinava com ela, cara. Ela era mó gótica, cabelo preto e tudo mais... Usando um sutiãzinho azul bebê, cara. Felipe, A questão é. Desculpa, se o Felipe tem. Pera. Não, deixa eu defender o amigo. Pode defender. Eu acho que se deu tempo dele parar e analisar, é porque ela queria se exibir. E aí foi o problema. Entendeu? Ah. Porque pois às é. Vezes ali no momento, na hora do vamos ver, mão aqui, mão ali, vamos lá, já era negócio de você nem ver o que, acontece. Que tá acontecendo. Mas se ela parou pra analisar. Eu tenho 4 graus de miopia, velho. E cabeça de pinto não tem olho. Se eu tiver na pilha, velho. Senta que lá vem a história. Então a gente tá aqui mais de um Senta que lá vem a história, que é a nossa sessãozinha de recados, de e-mails que a gente tem. Como a gente não recebe e-mails, a gente vai ler os comentários do site. Quem não sabe, a gente tem um site que é mileniados.com.br e dá pra vocês comentarem lá. Se, além disso, vocês podem ir no nosso Twitter, manda @mileniados ou @marinasribeiro e o John é @vudoreverso. E a nossa galera toda que participa do cast, a maioria tá no Twitter também, se quiser seguir a gente. É só ir lá. Então vamos pra leitura de e-mail, John. Bom, sua vez, você começa. Beleza, Marina. Então, lendo aqui o comentário do nosso amigo André Marçal Rodrigues. André, abração pra você, brother. Ele respondeu o seguinte: tinha o discador, provedor de internet, que se você usasse ele, ganhava pontos e trocava os pontos em site de compras. Então, conectava na internet depois da meia-noite, só que cobrava um pulso telefônico até as 5 da manhã. Todo dia tinha que pôr o despertador para tocar assim, só para desconectar o PC. Naquela época eu troquei meus pontos por outro despertador, porque o meu estava atrasado. Imagino tanto que ele pagou, né? Pouco, desde que ele conseguisse desligar antes das 5 da manhã, né? Então, mas se ele teve que comprar outro despertador que estava com problema, ele passou das 5, né? Pensa bem. Pois é, não. Jumentice minha, esquece. Vai pro próximo. Eu vou ler aqui do Marcelo de Matos, que o John não sabia quem é. Quem é Marcelo de Matos, John? Rapaz, eu não fazia ideia, só agora, na hora da gravação, é que eu descobri que é o nosso amigo Guaxa. O Guaxa. Boa, Guaxa. Grande beijo, Guaxa, do SciCast, do Missangas. Muito amor pra vocês, que a gente ouve mesmo, tá no coração da gente, o podcast de vocês. E na hora da leitura de e-mails, o John tá assim, eu não sei quem que é Marcelo de Matos. Eu, ué, como você não sabe quem é, John? Ué, desculpa aí, Guaxa, mas não, eu não conheço. Eu conheço o Marcelo Guaxinho, o sobrenome dele é Guaxinho. Não é Marcelo de Matos. De Matos é um apelido que a mãe que deve ter colocado. Ah, entendi. Então ele colocou aqui, eu fiquei meio, hã? Não leram meu comentário? Daí eu fui olhar e eu não comentei. E é, você não comentou. Não no site, né? A vírgula sonora com o Whindersson. Foi o John que escolheu, gente. Ele põe aqui, sobre o Oriano, lembrei de uma história que eu entrei no MIG como esquilo de cueca. Era uma família de esquilos. Na minha cabeça, era uma ideia fofa. Um esquilo, bicho fofinho, usando uma cueca. Depois do terceiro ban e algumas reclamações, eu entendi que as pessoas não estavam achando que eu estava de cueca, literalmente. Aqui, ele continua. O Voodoo pegou alguém usando o bate-papo do UOL. Mickey foi uma das melhores fases da internet pra mim. Toda mulher na internet é um gordo pelado. Ele colocou isso em letras bem maiúsculas, tá? A época do Orkut, eu já era professor e tinha umas 3 comunidades de alunos que me amavam. A comunidade mais genial que eu lembro da época era Eu Me Isolo. Ela tinha uma única pessoa que ela negava os pedidos de outras pessoas que tentassem entrar. Pronto, acabei de ouvir. Adorei. Guaxa, grande beijo. A gente adora você. Continue dando feedback, por favor. Olha, nem toda mulher na internet é um gordo pelado. Eu sou a prova disso. Eu sou mulher, eu existo, tá? Não, essa voz não é a internet fazendo mixagem ou algum homem fazendo zoeira com a voz. Sou eu, tá? E aí, e a questão da história do estilo de cueca, gente, a gente queria mandar um enorme agradecimento mesmo pro Guaxa, que esse podcast ele teve a grande ideia de fazer um vídeo no YouTube no canal do Missangas, que é do Fala Guaxa, onde ele explica essa história do esquilo de cueca, da família de esquilos, e ele explica por que que o apelido dele é Marcelo Guaxinim. Vale muito a pena ouvir. Vai estar linkado no post. E vocês vão lá, quem não ouviu ainda, dá um curtir, pelo menos, pra retribuir a gracinha do Guaxinim que foi com a gente, tá? E obrigada. Ô, Mar, sabe o que é pior? É que eu vi o vídeo do Guaxa, eu li essa mensagem dele, depois eu vi o vídeo do Guaxa e, por incrível que pareça, não liguei uma coisa com a outra. Não é? Meu sócio tá muito desligado. Botaram cerveja na minha modiada, socorro. O Cash falando sobre cerveja foi bem pontual, então. Então, vamos lá. Mensagem, última mensagem nossa aqui é a mensagem deixada pelo Diego. Seguinte. Computação ubíqua tem como objetivo tornar a interação homem-computador invisível. Ou seja, integrar a informática com as ações e comportamentos naturais das pessoas. Não invisível como se não pudesse ver, mas sim de uma forma que as pessoas nem percebem que estão dando comandos a um computador, mas como se estivesse conversando com alguém. Acho que esses conceitos estão cada dia mais presentes. Por isso, quando falta um serviço, percebemos que aquele serviço existe. Como a nossa geração não teve tudo isso, desde sempre, sofre menos. Mas a geração atual, que já nasceu com a internet boa e estável, não sabe o que são os problemas que vocês listaram. Um problema sério da época era quando meus pais precisavam usar o telefone no final de semana e a gente ficava sem internet. Pô, Diego, bem lembrado mesmo, a gente não fala hoje mais esse termo, né, tanto computação ubíqua, porque graças a Deus ela está se tornando ubíqua. Isso é um termo, digamos, mais acadêmico, que a galera usando na academia, mas que a intenção é tornar a computação tão misturada em nossa vida que a gente não perceba mais que está usando o computador. E é isso que está acontecendo hoje no dia a dia, né, onde o smartphone se tornou apenas uma extensão do nosso corpo, não é mais um grande computador que a gente está usando. Então, Diego, valeu, um abraço, cara. Então, assim, gostamos muito da mensagem. E escuta esse episódio novo aí e manda mais. É, gente, ouça o episódio aqui, tá no final, a leitura a gente colocou no final do episódio. Espero que vocês gostem e comenta, por favor. É, muitos dos nossos amigos conhecidos falam diretamente com a gente, mas é bom ter feedback no site também. Por favor, deixem lá seus comentários. Tá? E é isso, até a próxima. E é isso, galera. Um abraço e até o próximo. Beijo.